Bom dia, eu sou Cristina, faço parte do grupo Filhos, Desafios e Ministério e hoje vamos dar continuidade ao livro Desafio de Amar para os Pais, com o capítulo 25. O amor se torna responsável. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Provérbios 28, 13. A maioria dos pais sabe como ensinar seus filhos a pedir desculpas corretamente, a olhar nos olhos de sua mãe ou irmãozinho e dizer: "Eu errei, perdoe-me", e falar com sinceridade. Mas também é importante que, como pais, ponhamos em prática esse discurso quando nós nos equivocamos. Uma das experiências mais poderosas que fortalece o vínculo mútuo de honra entre pais e filhos é quando os pais dizem a seus filhos: "Eu me equivoquei e tenho que pedir perdão. Por favor, você me perdoa?" Pode parecer algo contrário ao que aprendemos para manter o respeito de um filho, mas na realidade é fundamental para conservá-lo e desenvolvê-lo. Durante os anos de formação, nossos filhos não costumam captar com facilidade nossos erros. Dia a dia definimos a realidade para eles e, em geral, nos representamos como uma luz positiva. Além disso, nos transformamos nos gurus a quem eles recorrem com seus problemas. Então, eles tendem a nos colocar sobre um pedestal e presumir que deixamos tudo bem. Mas depois tropeçamos e caímos. O tempo, ele revela a nossa humanidade. Nossos filhos começam a sentir as repercussões de nossa pecaminosidade e inconsistência. Às vezes, por exemplo, somos culpados de não planejar o tempo. Enchemos o dia com coisas e deixamos de fora a única atividade com nossos filhos. Às vezes não temos cuidado. Falam-nos com todo entusiasmo, mas os escutamos pela metade. Somos esquecidos ou preguiçosos, egoístas ou irritáveis, ingratos, pecaminosos. É aí que o amor nos lembra que não existem pais perfeitos, só os orgulhosos e com pretensões de superioridade moral que vivem ausentes, e os humildes e sinceros que se assumem a responsabilidade por seus erros. O amor sempre nos convida a olhar nossos filhos nos olhos e dizer a verdade sobre nós, a abraçar os benefícios do arrependimento, reconhecendo o que fizemos e ajustando o nosso proceder. Por que isso é importante? Porque o amor cura as feridas. Ele não se esconde atrás de máscaras hipócritas. Está disposto a prestar contas. Ele se alegra com a verdade. 1 Coríntios 13, 6. E a honestidade é sua característica marcante e apreciada. Todos os pais devem compreender que o mais provável é que, com o tempo, esteja se compilando uma lista de suas transgressões no coração de seus filhos. As faltas que percebem de sua parte, palavras ofensivas, promessas quebradas, ataques de fúria, momentos nos quais não pôs em prática o que aconselha. Quanto mais os filhos crescem, mais prejudicial essa lista pode se tornar para o seu modo de criá-los. O diabo a usará para sussurrar acusações contra você. Cada elemento pode se transformar em uma semente que os ajude a plantar mais raiva contra você, para distanciar o coração deles, para justificar uma futura rebelião. No entanto, o amor não guarda rancor. 1 Coríntios 13, 5. Por isso, você deve ajudá-los a eliminar essa lista. Mas primeiro, deve descobrir o que há nela. Simplesmente pergunte-os: "Está irritado comigo por alguma razão? Eu te machuquei alguma vez e não te pedi perdão? Alguma vez te fiz uma promessa que não cumpri? Você sente que eu te fiz algum mal e que nunca falamos a respeito?" Prepare-se para escrever. Você deve ajudar a cada um de seus filhos a solucionar essas questões mediante sua confissão humilde e seu esclarecimento sincero. Quando abrirem o coração com você, algumas coisas podem parecer insignificantes ou fáceis de explicar, mas leve-as a sério. Ao invés de discutir por detalhes, comece agradecendo a sua franqueza e peça perdão com sinceridade pelo que tenham mencionado e que você saiba que talvez não tenha feito o correto ou talvez não tenha demonstrado amor. Só leva uns segundos para dizer sinto muito com sinceridade e pedir perdão aos seus filhos. Mas esse ato pode voltar a unir seus corações e transformar a relação com eles no futuro. A confissão requer coragem. Enfrente os problemas sem rodeio. Se os pais não aprenderem a fazer da verdade a sua melhor amiga nessas situações, ela se transformará em sua pior inimiga. Temos que ajudar nossos filhos a se manterem livres da amargura contra nós, assumindo a responsabilidade por tê-los ferido. Em segundo lugar, devemos concretizar nossas confissões. Temos que nos comprometer a sermos exemplos de vida de acordo com nossas palavras, não apenas até que a temperatura da casa diminua, mas com uma dependência constante de Deus em oração. Não só confessamos, mudamos. Por último, devemos ter o cuidado de esclarecer qualquer situação que nossos filhos tenham mencionado na qual não estávamos errados. Isso os ajudará a dissipar qualquer dúvida e preocupação que estejam sendo nutridas contra nós. Um pai sábio deve realinhar as expectativas com a realidade. Nunca é demais dizer: eu realmente quero ser um bom pai, mas eu cometo muitos erros. Preciso do perdão de Deus todos os dias e também do seu. Se alguma vez sentiu que te prejudicou de alguma forma, por favor, diga-me para que possamos conversar. Ao aprender a nos perdoar, nossos filhos desenvolverão o hábito também da misericórdia. Dessa maneira, ajudamos a aprender em primeira mão como sustentar os vínculos importantes, mesmo que tensos, e mesmo assim, mantê-los a salvo. Isso é perdão, a verdadeira maneira de melhorar seu lar. Desafio de hoje. Peça a Deus que te ajude a ser um exemplo de amor responsável para os seus filhos. Utilize as perguntas deste capítulo e pergunte a cada um deles se o feriu ou ofendeu de alguma forma. Prepare-se para escutar e pedir perdão com humildade por qualquer coisa na qual tenha errado, ou para esclarecer qualquer mal-entendido. Peça perdão e agradeça-os por sua sinceridade e compaixão. Ponto para reflexão. O que aconteceu quando falou com seus filhos? O que surgiu que você não esperava? Como você respondeu? Como eles responderam? Tenham um bom dia. Deus os abençoe.